E ainda a propósito de artes, o ano letivo está a chegar ao fim. Já estamos a 16 de junho. E para quem anda no 9º ou no 12º ano, esta é uma altura complicada. É nesta altura que se tomam grandes decisões em relação ao futuro dos estudos e ao futuro em geral. E agora estava-se a perguntar-se, o que é que tem o 12º ano ou o 9º a ver com as artes? Tudo! Imagino que o seu filho chegava à casa e dizia-lhe que queria ir para o circo. O que é que dizia? Se calhar a resposta não era fácil. Daqui a pouco já vai conhecer uma mãe e um filho que tiveram que lidar com esta escolha. O ano letivo está a aproximar-se do final para muitas crianças e jovens. É uma alegria, vêm as férias. Mas para os que vão ter que escolher uma área, pode ser difícil. Chegar ao 9º ano ou ao 12º são sempre momentos de alguma dúvida para os mais novos. Se calhar, se o seu filho está agora a passar por esse momento, pode até sentir que quer ajudar e não sabe como. Afinal, como saber se a escolha é a escolha certa? Acha que há uma escolha certa? E se o seu filho, por exemplo, quiser seguir artes? A Carla Pereira foi ao Chapitou e falou com um aluno e com uma mãe para saber como é que ambos lidaram com a escolha de um futuro no circo. Como é que se descobre uma vocação? Por vezes pode ser difícil, mas os pais costumam ser os primeiros a perceber os sinais. Manuela Santos, por exemplo, cedo entendeu que Nuno Labau era dotado de um talento de pés. Ele tem muito jeito em manipular os pés de uma forma que é raro encontrar. E então eu às vezes na brincadeira dizia-lhes, olha, tens mesmo é que trabalhar com os pés, porque tem jeito, porque gosta muito de estar a fazer coisinhas com os pés. Então eu dizia-lhe isso muitas vezes, como o voar, o saltar. Já Nuno Labau, de 23 anos, teve de dar algumas voltas e reviravoltas fora do circo até perceber qual era o rumo a seguir. Nunca me consegui ambientar a um ensino regular, normal. Acabei sempre por chumbar por faltas, não era por falta de conhecimento, era sempre por faltas. E um dia cheguei a casa e tinha um CD de divulgação do Chapitou em casa. Entretanto, fui ao site, tentei me inscrever um ano, mas as inscrições já tinham passado, insisti. Até que cheguei aqui. Pronto. O Aqui de Nuno Labau é uma tenda de circo numa das zonas mais bonitas de Lisboa, Alfama, onde a arte de pasmar passa pelo malabarismo, trapézio, manobras no ar, acrobacias, e o Chapitou foi o lugar onde o Nuno finalmente se reencontrou. A minha mãe, desde pequenino, diz que eu tenho de trabalhar com pés, não sei porquê. E eu, por acaso, descobri uma coisa que gosto bastante de fazer aqui, que é o antipodismo, que é uma coisa que... Assim, a cadeira chinesa também conhecida, que é trabalhar com os pés, é manipular objetos com os pés. E é aquilo que eu tenho aprofundado mais aqui no Chapitou também, para além de uma data de outras coisas, porque realmente o bom desta escola é que aprendemos muita coisa a nível artístico, não nos fixamos só numa coisa, aprendemos várias coisas. Para a mãe de Nuno, o Chapitou foi um descanso. Desapareceram os problemas de assiduidade e desmotivação que o filho tanto tinha. Penso que ele está dentro do mundo dele, que é aquilo, no fundo eu penso que este é o mundo para que ele está vocacionado. Tive sempre algum receio, como é lógico, sou mãe. Nós pensamos mil e uma coisas, mas pronto, temos que dar oportunidade às pessoas e ver o que é que ele consegue fazer. Espero que sim, que faça muito. Que faça muito, que dê origem a uma salva de palmas e que deixe o mundo a seus pés. Este é apenas um pequeno exemplo, mas, regra geral, seguir o talento é sempre a melhor escolha. E há diferentes cursos na Escola do Chapitou. Pode optar-se pelas artes do espetáculo, ou pela luz, som, efeitos. Pode optar ainda pelo curso de cenografia, figurinos, adereços. Em qualquer uma das escolhas, o curso profissional tem sempre a duração de 3 anos e dá equivalência ao 10º, 11º e 12º ano. Se quiser saber mais, se quiser ficar também com a morada desta escola, no site, na internet, é só enviar um e-mail para mim, carlos.pastos@rr.pt, depois na resposta eu conto-lhe tudo.